Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha pelas mídias sociais e pela imprensa, minha cordial saudação. Eu hoje quero dar destaque aqui de que é preciso uma manifestação pública da RGE em relação aos valores das contas dos clientes. Há muita dúvida se as contas elas estão sendo submetidas à verificação nos medidores, nos contadores, e ou se ela está sendo por média. Há dúvida se eles estão tratando uma parte da cidade de uma forma e outra parte da cidade de outra forma. Isso nós temos recebido constantemente questionamentos por parte do cidadão, das pessoas, dos taquarenses, em relação às cobranças. E até mesmo já há semblantes de muita preocupação com o que vem pela frente, uma vez se elas estiverem sendo feitas por médias. Então nós precisamos de uma manifestação pública da RGE em relação às suas contas. Ao mesmo tempo, eu vejo que essa casa precisa organizar uma reunião com o Concepro e com o novo secretário de Segurança e Trânsito do município de Taquara. Estão havendo informações distorcidas entre a secretaria e o Concepro no que tange o estacionamento rotativo. Na última semana, um cidadão taquarense relatou que estacionou o carro numa vaga, com menos de 10 minutos. Retirou o carro e foi fazer outros afazeres. Mais tarde, parou em outra vaga, menos de 10 minutos. Retirou o carro e foi fazer outros afazeres. E mais tarde, ele parou numa terceira vez, com menos de 10 minutos. E quando ele chegou, tinha lá uma multa. Porque ele já tinha ultrapassado os 10 minutos dele com os outros dois estacionamentos. Ora, a informação que eu tenho é de que para cada parada, 10 minutos em vagas diferentes, em horários diferentes. Até porque se eu já parei duas vezes, na terceira vez eu não vou ter tempo de ir até o parquímetro ou de encontrar a operadora para efetivar a compra do ticket. Então, o Concepro vem tratando de uma maneira, a Secretaria de Trânsito de outra maneira, e o cidadão lá na ponta sofrendo com o desgoverno e o descontrole. Então, precisa urgentemente uma atenção do poder público para equilibrar as informações e defender o interesse das pessoas acima de tudo. Nós precisamos urgentemente... vereadora Adalberto, há poucos dias atrás, vereador Regis e eu fizemos um pedido até para uso do transporte escolar para auxiliar as pessoas do interior. E que bom que a Citral vem e a Transpar e as empresas que operam o transporte coletivo começam a se preocupar e começam a devolver o transporte para a população. É preciso uma ação muito forte por parte do governo municipal para que nós tenhamos a retomada, pelo menos em dois momentos, que seja de manhã cedo e que seja no final da tarde, entre o buscar no bairro e trazer para a área central e o levar da área central para o bairro ou mesmo interior no final da tarde, as pessoas que necessitam do transporte coletivo, porque elas estão sendo penalizadas. Há relatos de pessoas lá no final da Santa Rosa que querem se deslocar para o seu trabalho e estão sem opções de transporte. E daí acabam tendo que ir noite adentro, sair pelas ruas com total insegurança. E encerro aqui dizendo que eu tenho escutado muito forte a falta de transparência do prefeito Tito, da sua administração, em relação a possíveis casos do Covid-19 em Taquara. Há relatos de pessoas que estão lá no hospital, em análise, em exame, e que não estão sendo consideradas pela Secretaria de Saúde. E isso traz, e eu encerro, presidente, isso traz uma insegurança muito grande para a população, deixando ela sem saber se acredita nos números, se não acredita nos números. E nós, acima de qualquer coisa, precisamos de transparência do poder público municipal. É preciso, sim, o prefeito esclarecer, porque se ele estiver faltando com a verdade... Eu encerro. Se ele estiver faltando com a verdade, isso pode gerar, inclusive, o seu impeachment. Próximo vereador inscrito, vereadora Mônica.